céu, as estrelas, a lua e o mar. Tudo é muito pouco pra te dar. O sol não te dou porque vai te queimar. As nuvens não dou porque não posso juntar. Vou fazer um mundo todinho pra você, com bastante rosas pra te oferecer. Uma cama em pérola e diamantes. O chão que tu pisas vai ser de brilhante. Um mundo de amor, um mundo de amor. De prazer, um mundo de prazer, cheio de emoções, oh, pra mim, pra você, oh, um mundo de amor, um mundo de amor, um mundo de prazer. Você se banhar toda de uma só vez. Sua casa, as paredes vão ser de cristal. A tua piscina de água mineral. Vou fazer um carro todinho pra carregar nele o meu maior tesouro. E se não for o bastante, o que eu posso fazer? Eu só tenho isso pra te oferecer. Um mundo de amor, de prazer, um mundo de prazer, cheio de emoções, oh, pra mim, pra você, oh, um mundo de amor, um mundo de amor, um mundo de prazer, um mundo de prazer, cheio de emoções, oh, pra mim, pra você. Descompassar o coração, Marcelo Souza. Vou fazer um mar em perfume francês, pra você se banhar toda de uma só vez. Sua casa, as paredes vão ser de cristal. Na tua piscina de água mineral. Vou fazer um carro todinho pra carregar nele o meu maior tesouro. E se não for o bastante, o que eu posso fazer? Eu só tenho isso pra te oferecer. Um mundo de amor, um mundo de amor, um mundo de prazer.